Ficheiro 53, página 457, capítulo 27. Sábado, 26 de julho, a segunda-feira, 28 de julho. Mikhail recolheu Lisbeth à porta do apartamento na Lundagatan. Eram 10 horas e levou-a até ao crematório de Norra. Ficou junto dela durante a cerimónia. Durante muito tempo foram os únicos presentes, além do pastor. Mas quando o funeral começou, Armanskis apareceu. Fez um seco aceno de cabeça a Mikhail e foi colocar-se atrás de Lisbeth, pousando-lhe ao de leve uma mão no ombro. Ela assentiu com a cabeça sem se voltar, como se soubesse quem era. A partir daí, ignorou-os ambos. Lisbeth não lhe dissera nada a respeito da mãe, mas o pastor tinha aparentemente falado com alguém da casa de saúde onde ela morrera, e Mikhail compreendeu que a causa da morte fora uma hemorragia cerebral. Lisbeth manteve-se em silêncio durante toda a cerimónia. O pastor perdeu o fio ao discurso por duas vezes, quando se voltou diretamente para ela. Lisbeth olhava em frente, com um rosto sem expressão. Quando acabou, fez meia volta e afastou-se, sem uma palavra de agradecimento ou de despedida. Mikhail e Armanskis inspiraram fundo e olharam um para o outro. Ela está muito triste, disse Armanskis. Eu sei, respondeu Mikhail. Ainda bem que veio. Não estou muito certo disso. Armanskis olhou fixamente para Mikhail. Se vão voltar para o norte, tome conta dela. Mikhail prometeu que assim faria. Despediram-se um do outro e do pastor à porta da igreja. Lisbeth já estava no carro à espera. Tinha de voltar a Eddastad para ir buscar a moto e o equipamento que levara da Milton Security. Só quebrou o silêncio já depois de terem passado Uppsala, perguntando como correra a viagem à Austrália. Mikhail aterrara em Arlanda já tarde na noite anterior e não dormira mais do que 3 ou 4 horas. Enquanto conduzia, contou-lhe a história de Harriet Vanger. Lisbeth manteve-se calada meia hora antes de abrir a boca. Cabra, disse. Quem? A Harriet Merda Vanger. Se tivesse feito qualquer coisa em 66, o Martin Vanger não teria continuado a matar mulheres durante 37 anos. A Harriet sabia que o pai assassinava mulheres, mas não fazia ideia de que o Martin tivesse alguma coisa a ver com isso. Fugiu de um irmão que a violava e que ameaçava revelar que ela matara o pai se não fizesse o que ele mandava. Tretas. Depois disso, mantiveram-se em silêncio até a Eddastad. Mikhail já estava atrasado para o seu encontro e deixou-a no desvio para a ilha de Hedeby. Pediu-lhe que estivesse lá quando ele voltasse. Estás a tencionar passar a noite? Acho que sim. Queres que esteja cá? Ele apeou-se e contornou o carro para a abraçar. Ela empurrou-o quase com violência. Mikhail recuou um passo. Lisbeth, tu és minha amiga. Queres que eu fique para teres alguém com quem foder esta noite? Mikhail ficou a olhar para ela durante muito tempo. Então fez meia volta, meteu-se no carro e ligou o motor. Baixou a janela. A hostilidade dela era palpável. Quero ser teu amigo, disse ele. Se queres outra coisa, não precisas estar cá quando eu voltar. Henrik Vanger estava sentado, vestido, quando Dirschfroda abriu a porta do quarto do hospital. Estão a pensar deixar-me ir ao funeral do Martin amanhã, disse Henrik a Mikhail. O que foi que o Dirsch já lhe contou? Henrik olhou para o chão. Contou-me o que o Gottfried e o Martin faziam. É pior, muito pior do que eu imaginava. Sei o que aconteceu à Harriet. Diz-me, como foi que ela morreu? Não morreu, está viva. E se o Henrik quiser, muito desejosa de vê-lo. Ficaram os dois a olhar para ele como se o mundo se tivesse virado do avesso. Não foi fácil convencê-la a vir. Mas está viva, está bem e está aqui, em Adastat. Chegou esta manhã e pode estar aqui dentro de uma hora. Isto se quiser vê-la, claro. Mikhail teve de contar tudo, do princípio ao fim. Henrique interrompeu um par de vezes com uma pergunta ou para lhe pedir que repetisse qualquer coisa. Froda não disse uma palavra. Quando a história acabou, Henrique permaneceu silencioso. Mikhail receara que aquilo fosse demasiado para o velho, mas Henrique não mostrava sinais de emoção, exceto no pormenor de a voz ter soado um pouco mais aguda quando falou. Pobre Harriet, se tivesse falado comigo. Mikhail olhou para o relógio. Faltavam 5 para as 4. Quer vê-la? Ela continua com medo de que não queira, depois de saber o que fez. E as flores? Perguntou Henrique. Perguntei-lhe no avião, na viagem para cá. Havia uma pessoa na família que ela amava, além da Anita. E era assim, Henrique. Era ela, claro, que enviava as flores. Disse-me que esperava que através delas compreendesse que estava viva e bem, sem ter de aparecer em pessoa. Mas uma vez que o único canal de informação que tinha era a Anita, que se mudou para o estrangeiro logo que acabou os estudos e nunca mais voltou a Adastat, o seu conhecimento do que se passava era muito limitado. Nunca soube como o Henrique sofreu, nem que pensava que era o assassino a provocá-lo. Assumo que era a Anita que enviava as encomendas. Trabalha numa companhia de aviação e voa para todo o mundo. Enviava-as de onde quer que calhasse estar. Mas como descobriu que foi a Anita que a ajudou? Era ela que estava à janela do quarto da Harriet. Mas podia estar envolvida? Podia ser ela a assassina? Como soube que a Harriet estava viva? Mikhail olhou longamente para Henrik, então sorriu pela primeira vez desde que regressara à Adastat. Anita estava envolvida no desaparecimento da Harriet, mas não podia tê-la assassinado. Como podia estar tão certo disso? Porque isto não é nenhum policial tipo quarto fechado. Se a Anita tivesse assassinado a Harriet, já teriam encontrado o corpo há muito tempo. Portanto, a única outra explicação lógica era ela ter ajudado a Harriet a fugir e a esconder-se. Então, quero ou não vê-la? Claro que quero vê-la. Mikhail encontrou Harriet junto ao elevador, no átrio. À primeira vista não a reconheceu. Desde que se tinham separado no aeroporto de Arlanda, na noite anterior, ela voltara a pintar os cabelos de castanho. Vestia umas calças pretas, uma blusa branca e um elegante casaco cinzento. Estava com um ar radiante e Mikhail inclinou-se para lhe dar um abraço de encorajamento. Henrique levantou-se da cadeira quando ele abriu a porta. Harriet inspirou fundo. Olá, Henrique, disse. O velho examinou-a dos pés à cabeça. Então Harriet aproximou-se e beijou-o. Mikhail fez um aceno de cabeça à Froda e fechou a porta. Lisbeth não estava na casa de hóspedes quando Mikhail regressou. O equipamento de vídeo e a moto tinham desaparecido, bem como uma mala com roupas e o pequeno saco com os artigos de higiene pessoal. A casa parecia vazia. Repentinamente pareceu-lhe estranha e irreal. Olhou para os montes de papéis no escritório que teria de guardar nas caixas de cartão e levar de volta para a casa de Henrique. Mas não se sentia com coragem para iniciar o processo. Foi no carro até ao Consum e comprou pão, leite, queijo e qualquer coisa para o jantar. Quando voltou, pôs a cafeteira ao lume, sentou-se no quintal e leu os jornais da tarde, sem pensar em mais nada. Às 5 horas, um táxi atravessou a ponte vindo do continente. 3 minutos mais tarde, voltou a passar em sentido contrário. Mikhail viu, de relance, Isabella Vanger, sentada no banco traseiro. Às 7 estava a dormitar na cadeira do quintal quando Froda o acordou. Como vão as coisas entre o Henrik e a Harriet? Perguntou. Esta infeliz nuvem é orlada de prata, respondeu Froda com um sorriso contido. A Isabela, calcule, entrou de rompante no quarto do Henrik. Tinha-o visto regressar, claro, e estava completamente fora de si. Gritou que era preciso acabar com esta história da Harriet e que tinha sido você, Mikhail, com as suas investigações, a empurrar o filho dela para a morte. Bom, não deixa de ter razão, de certa maneira. Ordenou ao Henrik que o despedisse imediatamente e corresse consigo da propriedade, e que de uma vez por todas desistisse de procurar fantasmas. Uau! Nem sequer olhou para a mulher sentada ao lado da cama a falar com o Henrik. Deve ter pensado que fazia parte do pessoal do hospital. Nunca esquecerei o momento em que a Harriet se pôs de pé e disse: Olá, mamã. O que aconteceu? Tivemos de chamar um médico para verificar os sinais vitais da Isabela. Neste momento, recusa-se a acreditar que é a Harriet. Acusa-o a si de ter trazido uma impostora. Froda ia a caminho de visitar Cecília e Alexander para lhes comunicar que Harriet ressuscitara de entre os mortos. Saiu apressadamente, deixando Mikhail entregue às suas solitárias ruminações. Lisbeth Salander parou para encher o depósito numa estação de serviço a norte de Uppsala. Viera a conduzir com uma obstinada determinação, olhando sempre em frente. Pagou rapidamente e voltou à moto. Acionou o pedal de arranque e dirigiu-se à saída, e aí deteve-se indecisa. Continuava num estado de espírito tempestuoso. Estava furiosa quando saíra de Hedeby, mas a fúria fora-se dissipando durante a viagem. Não sabia dizer por que razão estava tão zangada com Mikhail, ou sequer se era com ele que estava zangada. Pensou em Martin Vanger e Harriet Merda Vanger e Dirce Porra Froda e em todo o maldito clã Vanger instalado em Eddastat, reinando sobre o seu pequeno império e conspirando uns contra os outros. Tinham precisado de ajuda. Normalmente nem sequer lhe dariam os bons dias se a encontrassem na rua, quanto mais contar-lhe os seus repelentes segredos. Merda de canalha. Inspirou fundo e pensou na mãe, que transformara em cinzas naquela mesma manhã. Agora nunca mais poderia compor as coisas. A morte da mãe significava que nunca ia conseguir sarar, porque agora nunca iria obter resposta para as perguntas que sempre quisera fazer. Pensou em Armanskis, atrás dela no crematório. Devia-lhe ter dito qualquer coisa, pelo menos ter-lhe dado a entender que sabia que ele estava ali. Mas se o tivesse feito, ele teria tomado isso como um pretexto para reestruturar-lhe a vida. Se ela lhe desse o dedo mindinho, ele ia querer o braço todo. E, por outro lado, nunca seria capaz de compreender. Pensou no advogado, Bjurman, que continuava a ser o seu tutor, mas que, pelo menos de momento, fora neutralizado e fazia o que ela o mandava fazer. Sentiu-se invadir por um ódio implacável e cerrou os dentes. E pensou em Mikhail Blomkvist. E perguntou a si mesma que diria ele se soubesse que estava sob tutela do tribunal e que a sua vida inteira era uma porra de um ninho de ratos. Apercebeu-se de que não estava verdadeiramente zangada com ele. Mikhail era apenas a pessoa em cima de quem descarregava a sua fúria, quando o que mais queria no mundo era matar alguém, várias pessoas. Estar zangada com ele não fazia ponta de sentido. Aliás, os seus sentimentos em relação a Mikhail eram estranhamente ambíguos. O tipo metia o nariz nos assuntos das outras pessoas e andara a xericar na vida dela. Mas também tinha gostado de trabalhar com ele. Até isso era uma sensação estranha, trabalhar com alguém. Não estava habituada. mas fora inesperadamente indolor. Ele não se metera com ela, não tentara dizer-lhe como viver a sua vida. E fora ela que o seduzira, não o contrário. E além disso, fora satisfatório. Nesse caso, por que raio sentia que lhe apetecia dar-lhe um pontapé na cara? Suspirou e ergueu tristemente os olhos para ver um Intercontinental passar a rugir pela E4.